conspiração, conspiração, conspiração, conspiração, conspiração, conspiração, conspiração. Ação severa, veemente na mente, as correntes quebradas serão contra o sistema, a perdição. A dor que sufoca na alma é o reflexo do medo da aurora. A estrada que trouxe perigo é o mesmo que molde Pandora. É hora de revidar, sem pau na negociação. A verdade e a razão é uma guerra, não ilusão. Extinção será como o primeiro sangue na terra. Quantos caem por aqui no mundo deixaram várias sequelas. O campo vendido será a batalha pelos nossos. No mar de lama será lançados os falsos invejosos. O poder vai cair, o povo vai emergir. Temos soldados em cada canto preparado pra agir, dando resposta a cada atuação imposta, cobrando as propostas que foram impostas. Hoje somos alvos na mira, a vida exposta, tornando a legião sem censura no pensamento. A conspiração, parágrafo 1, o julgamento. Todos somos rap maloqueiro, se liga irmão no que eu tô dizendo. Pra você enfeitado, todo se tremendo, esperando um milagre, mas nunca tendo. Pra mudança true, o que tá fazendo? Então levanta o cu e vai se mexendo. Vai buscar o que é seu, esquece o que é meu, valor de Deus, nem que for morrendo. Investe em te deixar mais pobre, te dá as regras e te torna mole. A gente quebra as regras, soldado é nobre, te toma então, me diz quem sofre. Se reage pá, a regra é morte, te dou a culpa e eu não me culpo. Na agenda é só mais um pistoque, se a necessidade eu me torno um puto. Vários aqui estão hostilizados, muito preocupados com o futuro que jogam um pobre no buraco, em terra viu pra ninguém os ver. Soldados armados estão preparados, os motivados te mostram que cair no esquecimento, nos traços de bala vão aparecer. Pra matar ou morrer, pra matar ou morrer. Até quando? Me diga você. Me diga nosso você. Jogo é ganhar, nosso jogo é ganhar. Ganhar, jamais perder. Se um é a noite, dois nascem ao amanhecer. Amanhecer. A escola dizia, a rua dizia, vamos conspirar contra o poder. Já eram os tempos de bonança, nos olhos só vejo a vingança. Matar a esperança, robotizar as crianças. Aniquilar a perseverança, impuser a militância. Causando ódio e ganância, criando crença e arrogância. Hora da ação, vamos quebrar a reclusão. Matriarcado tá envolvido, as minas nativas treinadas, vivida na vida ativista. Não é corrompida, nem comovida, história triste. Nem ladainha se vira sozinha, se armou, aprendeu a lutar. Vamos atacar, vamos explorar todas as brechas. Pelos flancos que vamos entrar, somos letradas, capacitadas, mas não como vocês querem. Infiltrada, pessoada, mostrando o poder da mulher. O jogo na mesa virou as cartas, quem dá é nós. A arte suprema da guerra, derrotar o inimigo somente com a voz. Sem derramar o sangue na inteligência, sem ser clichê. A estratégia é a diferença na conspiração contra o poder.